3.25. Melhor geração. 9.540. Para os melhores ouvidos de rádio. Aí estamos nós novamente com o programa Voz da Igreja Pentecostal pelo Grupo Fandango de Comunicação, Nova M1240, São Jerônimo. O telefone aqui da rádio é 3651-1113. Se você quiser ligar para cá, é 1113-3651-1113, participar conosco ao vivo, né, pedir a sua oração, pedir o seu louvor. Estaremos atendendo a sua ligação nesta tarde. Está comigo aqui a minha esposa, irmã Cristine Conven. Também está conosco aqui a irmã Letícia, que logo mais já vai estar louvando o nome do Senhor. Logo mais também nosso pastor, presidente, pastor Luiz Carlos Santos, também estará pregando uma palavra de Deus e nos abençoando também nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. A nossa igreja, a Igreja Pentecostal, irmãos, ela, nesta semana, ela fez 53 ou 54? 54 anos, né, de existência, de fundação, né, a matriz é lá na cidade de Porto Alegre, né, então, a Igreja Pentecostal, então, né, estava de aniversário, 54 anos de existência aqui em São Jerônimo, se não me falha a memória, são 42 anos de existência, de fundação aqui na cidade de São